A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, sexo ao pé de um cadáver. A cabeça do Ned. Eu sei, a abertura foi terrível, mas é o que é. Foi o que aconteceu. Cold opens impopulares do Manel. Sim. Acontece. Mas isso aconteceu. Sim, isso aconteceu, de facto. Não foi Marta. Foi. Pois. Portanto, os irmãozinhos pinaram no seto. Sim, ao pé do corpo do filho, sobrinho legal, mas filho na prática, que é uma coisa absolutamente nojenta. Houve indicações, houve polémica na altura, quando o episódio foi lançado, de que tinha sido uma cena de violação, de que não havia propriamente consentimento. Nos livros não é bem assim. Eu já não me lembro, quer dizer... Ok, pronto. Nem me lembro disso. Na televisão as coisas parecem sempre... Há sempre muito mais burburinho à volta dessas coisas em televisão. Porque depende sempre da maneira como a coisa é mostrada, não é? E do ângulo. Exato. Não, a ideia é que o sexo é de facto consensual, mas foi muito mal filmado. Oh... diz-me algo que eu não saiba. Uma cena mal filmada em Game of Thrones. Não! Estou tão chocada. Pronto, olha, o que é que queres que eu te faça? Aquelas pedrinhas com olhos desenhados no Joffrey também. Isso a mim causa-me mais espécie do que eles apinarem ao lado do cadáver. Sério? Ai, é tão estranho. Tão estranho. Aquelas pedrinhas deixam-me... Mas já te causou espécie no primeiro episódio com o Jon Arryn? Sim, sim, sim. Aquilo é okay. Horrível. É horrível. Aquelas pedrinhas são horríveis. Eu detesto ver aquilo. Fico... A sério? Mas tu tens uma medida que vê filmes de terror e... Não, tu... sabes o que é? Não joga com o corpo. Uh-huh. Aquilo não, o olho desenhado não joga com o corpo. Parece quase um olho infantil. Tipo, as pestanas enormes, sabes? Por isso é que eu não gosto. Okay. Não é que me meta medo. Não tem a ver com isso. É simplesmente... Pá, não joga ali. Causa-me, não sei, chama-lhe OCD, o que quiseres. Não... Os berlindos não jogam todos ali. Ok. Bem, temos... Ainda estamos no rescaldo, obviamente, da morte do Joffrey Baratheon. E ainda bem. Ainda não houve coroação, ainda estamos nos ritos fúnebres. Ainda está toda a gente a tentar descobrir quem é que fez. Está-se a começar a preparar o julgamento do Tyrion, que é o único acusado, para já... único capturado, porque a Sansa também está a ser acusada, mas fugiu. Mas a Sansa fugiu, com o Dontos, que morre. Ele a leva Sim. para um navio. Sim. E nesse navio está à espera da Sansa o Littlefinger. Sim, que fugiu, que saiu de King's Landing. Já tinha saído. Aos tempos, sim. Conveniente. Sim. Que sim. Conveniente. Ele foge, ou melhor, ele sai em missão e depois o Joffrey morre. Ah, que conveniente. Portanto, se no episódio anterior nós punhamos aqui várias suposições quem é que o poderia ter feito, não é? Sim. O Littlefinger agora aparece como outro potencial. Aliás, o próprio colar, não era nenhuma herança de família, foi mandado fazer Bullshit. Pelo Littlefinger também. Sim. É algo também bastante interessante. Sim. Em todo o caso que envolve a morte do Joffrey. Pronto, o Sardontos, adeus, é pena. Lá se vai o bobo. Sim. E agora vamos ver, porque vamos ver para era onde é que vão. Mas ele era o último da família dele. Isso é mesmo verdade. Sim, portanto, sim, no fundo sim. Morreu aqui uma casa. Sim. É um final triste para uma personagem que merecia um bocadinho mais. Um final inglório. É. A Sansa agora está com o Baelish. Vamos ver. Em a princípio, Sansa devem fugiu ir para. Finalmente de sim. King's Landing. Sim. É importante também vermos isto, não é? Estamos na quarta temporada e a Sansa conseguiu finalmente. Fugir de King's Landing, pronto, imagino o alívio. Oberyn Martell e Tywin. Uma Ai, cena... Que cena deliciosa! Sim. Que cena deliciosa! Aí sim. É certo que o Pascal faz um bocadinho de overacting, mas que cena deliciosa! A sério. Porque o Tywin acusa o Oberyn de ter morto o Joffrey. Uhum. E o Oberyn diz-lhe: mas tu mataste a Elia. Sim. Está quase ali a tentar dar um eye for an eye e o Tywin diz-lhe que não e é categórico nessa negação, é mesmo não. A ideia, tu chegas cá e o meu filho e o meu neto morre. E o Oberyn tenta contra-atacar com o, mas tu mataste a minha irmã. Portanto, eles ficam aqui num jogo, não é? Porque o Tywin é um homem muito forte. Pronto, e a presença dele inspira respeito e quase submissão de todas as pessoas que estão à volta dele. Mas o Oberyn também. Portanto, é aqui um duelo quase de titãs. E a ideia aqui do Tywin é conseguir unir também Dorne ao resto dos reinos. Porque eles têm a neta dele. A Marcella está em Dorne. Não podemos esquecer isto, não é? Portanto, e sabendo nós o que foi feito à Elia Martell e aos filhos, os Lannisters estão borradinhos de medo que alguma coisa aconteça à Marcella, como retaliação. Sim. Pronto, portanto, a coisa pode correr muito mal se eles não tiverem cuidado. E o Tywin faz aqui uma jogada muito interessante, que é a fim de tentar comprar, entre aspas, o Oberyn e de o convencer, dá-lhe um lugar no Small Council. Se ele aceitar ser o terceiro juiz no julgamento. Exatamente. Do Tyrion. Pronto. Mas há aqui várias coisas, não é? Em jogo. Portanto, o Tywin acena, põe-se uma cenoura à frente do Oberyn para ver o que é que ele faz. Vamos ter de esperar. O Tyrion também está preso, teve um bom momento com o Podrick. Outra vez as masmorras. Sim, em King's Landing. O Podrick que se deseja manter leal ao Tyrion. Mas o Tyrion mandou embora. Sim. O Bronn não pode fazer nada por ele e o Tyrion vira-se para a escolha óbvia, que é o irmão. Entretanto, Daenerys chega a Meereen, os esclavagistas querem propor-lhe um duelo, e ela escolhe, peraí, quem é este tipo? Isto é o Michael Huisman, isto não é o Dario. É o novo Dario Naharis. Então, mas o que é que aconteceu ao outro? Too pretty. Não sei. Epá, olha, lamento, Marta. Pronto, foi bom enquanto tudo. Portanto, a partir de agora, quando se diz Dario Naharis, tu não reages. Não. Ok. Pronto. Tiraram o meu eye candy. Não sei. Porque eu aqui sou muito sincera, o Dario Naharis, o primeiro cast, era literalmente isso, era eye candy. Eu não estou a dizer que ele era bom ator, não, a adaptação livro para a série foi mal feita, continua a estar mal feita, já dissemos isso, o Dario era suposto ter cabelo azul, com barba roxa e não sei o que, amarelo, pronto, não interessa. Mas era eye candy, pronto, era o meu eye candy, era o meu momento na série em que eu tinha aquele miminho, pronto, eu via a série para ter aquele miminho. Sim. Pronto, e agora substituíram pelo Michael Huisman, que não estou a dizer que ele é feio, ok? É giro, também gosto de olhar para ele, mas... falta. Depois do primeiro Dario... Eu acho que estamos a dizer o nome dele mal, mas pronto. O Huisman? Michel. Porque ele é... É Michel, sim. Ele é holandês. Vai dar a mesma merda. Sim. Eu também sou Marta Gomes, não sou Marta Gomez. E já te chamaram Marta Gomez? Muitas vezes. Miss Gomez. Com acento e com Z. Damn. Portanto, e quando eu no e-mail anterior tinha escrito o meu nome com Gomes. Sim. Portanto, deixa estar, está tudo bem. Michel Huisman, por mim, olha, podes ficar, mas não vai ser a mesma coisa. Bem, foi uma cena interessante também, a cena dos barris cheios de correntes, de coleiras, sim, na prática, sim, a serem atirados. Para simbolizar a liberdade. A libertação, sobretudo. Sim. Isto obviamente vai ter implicações nos próximos episódios. Ainda estamos numa fase muito inicial da temporada. Sim, é o terceiro episódio, mas lá está. E aqui está a relação com o título do episódio, Breaker of Chains, que vai ser um dos cognomes da Daenerys. Sim. Sim, porque ela tem muitos, não é? Toda a gente sabe aquele meme da ida ao Starbucks. Sim. Quando a Daenerys pede um latte ou o que é, não é? Portanto, Break of Chains é mais um. Ela é Mother of Dragons, Breaker of Chains e vai acrescentar títulos daqui para a frente. Pronto. Portanto, se alguma vez saírem com a Daenerys e for ela pagar a conta e quando for para dar o número de contribuinte e o nome, preparem-se para ficar lá umas 4 horas. Exato. Sim. Nós voltamos para o próximo episódio, que começa já a seguir, ou daqui a bocado, vão ver, Old Keeper. Pronto. Para já é isso. Até já.